Eita coisa boa, viu, pai? Portal do Arrocha. Flozinha, faz mal tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando parado, doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com? Flozinha, faz mal tempão que eu tô aqui de olho em tu. As amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado, doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você? A carícia tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macetinho, só não pode se apaixonar. A carícia tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macetinho, só não pode se apaixonar. Que a Dani senta, senta, ela senta. Devagar que a Dani senta, senta, senta, sem parar. Que a Dani senta, senta, ela senta. Devagar que a Dani senta. O menino é bruto. Você é o gordinho da sarradinha. Novinha, faz mal tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado, doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz mal tempão que eu tô aqui. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado, doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você? A carícia tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macetinho, só não pode se apaixonar. A carícia tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macetinho, só não pode se apaixonar. Que a Dani senta, senta, ela senta. Devagar que a Dani senta, senta, senta, separa. Que a Dani senta, senta, ela senta. Devagar que a Dani senta, senta, senta, separa. De um as para os dois eventos. Esse é moral, esse é moral.